que eu não vim aqui para assistir baixaria, que eu vim aqui para debater ideias, que eu vim aqui para debater com pessoas que querem ser candidatos a presidente da República e, portanto, são obrigados a ter estabilidade emocional. Não queira que em 4 anos eu conserto o que vocês destruíram em 4 séculos. Pelo respeito que eu tenho pelo povo brasileiro, eu me renuncio, eu me resigno. Que eles não dão destaque ao apartamento do Gedel como deram no meu triplex. Já estão encomendados. Nem que pediu uma pastilha. Eu fui julgado como nenhum homem já foi julgado neste país. Eu votaria no Lula no segundo turno. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu vejo como uma pessoa honesta. Não tem neste país uma viva alma mais honesta do que eu. São palavras que eu quero que o senhor as engula. E as tigira como julgar conveniente. Tinha rota na rua. Japonês da Federal está preso em Curitiba. A senhora fica quietinha e para de dar palpite. Cala a boca, você. Caluniador e mentiroso. Diga! Como atrás, espere, calma. Estou esperando. Zezinho, por favor, um suco de maracujá pro senador. Relaxa e goze, porque depois você esquece todos os transtornos. Senador, isso com o Suplicy é inveja? Inveja? Eu não sou corno. Eu não tenho inveja de corno. Me respeite, ô menina. Canalhas! Canalhas! Os brasileirinhos que estão me ouvindo, que eles acreditem que vale a pena lutar por esse livro sagrado. Tem que dar vida boa para aqueles canalhas. Eles, desculpa, que eles fodem nós a vida toda. Luciana, não seja leviana. Desculpe, mas aparelho escritor não reproduz. Você não deve ofender os outros sem conhecer. Sem... Eu não tenho nada a ver com isso. Por quê? Porque a mosquita, ela é a mosquita. Quando menos fosse, seluía. Sendo que possível, apoia-los-ei. Então vote neles! PSDBT qualquer vez! Meu nome é Enéas 56! Como eu não sou político, eu vou na sua cidade depois das eleições agradecer o seu voto. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. O que é que faz um deputado federal? Na realidade, eu não sei. Meu sul e sudeste do Pará, meu Tapajós amado, minha querida nordeste do Pará, toda a área metropolitana, nós encaminhamos em nome do Brasil, minha mãezinha, dos meus filhos, dos meus amigos do Solidariedade, esse povo querido que vota sim, nós votamos sim. Queda que poderia ter sido grave. Aí eu me lembrei dos meus tempos de atleta. É uma mentira da Receita Federal. É uma mentira da Receita Federal. Mentira da Receita Federal. 3 vezes dizendo que é mentira. Isso é uma mentira. É uma pantomima, uma patuscada. O que é isso aqui? É outra fantasia. É um devaneio. É um sonho de uma noite de verão. Pois muito bem, eu prefiro ser acusado por ele de mal educado do que ser como ele. Zum, zum, zum pela internet, que o senhor foi usuário de cocaína. O filhote da ditadura. Não, senhor, está aqui se não lhe dou a palavra. O senhor tem respeito. Filhote da ditadura. Desequilibrado. Não, vagabunda. O que é isso aqui? Vamos começar. Eu me sinto mal. Então, aqui hoje eu tô saudando a mandioca. Quero agradecer a todos que me apoiaram e me apoiam no meio dessa perseguição e vingança de que sou vítima. Eu quero dizer, se corrupção existe, é da senhora sua mãe. Ai, isso, deputado! Venha afrontar essa casa e ofender essa casa e não faça nada, essa casa terá que reagir, não resta a menor dúvida disso. E que ela reaja. Tenho a consciência tranquila, não só da minha inocência, bem como de ter contribuído para que o meu país se tornasse melhor e se livrasse do criminoso governo do PT. Bom, então eu sou obrigado a concordar com a presidente Dilma. Não levarei, ficarei com a posição dela. Acabei. Tudo bem. Esta proposta não tem lugar nos meios de comunicação. Muito bem, nós chegamos ao fim do segundo bloco. Ao segundo bloco do debate. O senhor tem mais 20 segundos, candidato. O senhor quer usá-lo ou não? Ou encerrou a sua réplica? Apagou o negócio lá? Sim. Olha aí, você vê como vamos é que é. Vamos estabelecer então. 20 eu falei segundos. Mal da imprensa, cortaram. Olha aí. Olha aí. Eu falei mal. Pá! Sabe aquela menina, aquela mulher do. Da sua escola, do seu curso, o trabalho que for, porque é feia pra caralho, ou uma baleia, pô, tipo, você só consegue pensar assim, caraca, maior pererecão indigesto. Boa noite, senhores, e apenas senhores, porque senhoras, eu tenho 99% de certeza que não existem neste podcast, neste recanto de alta masculinidade. E já faz umas... acho que já vai fazer um mês que eu não posso podcast. E por que vai fazer um mês que eu faço podcast? Vocês já perceberam que a minha introdução é sempre a mesma, né? Você faz, fala o seguinte: ei, galera, tô voltando aqui. Sei lá. E aí eu falo alguma coisa pra enrolar e depois falo assim: ah, eu sei que eu tô um tempo sem fazer podcast, então... vamos direto ao ponto. O bagulho é o seguinte: por que eu não tava fazendo podcast? Porque eu tô com preguiça, porra. Eu acho que eu já falei isso em praticamente... não todos, mas a maioria. Eu já falei que eu sou um ser preguiçoso. Eu sou um merda. Entendeu? Eu já afirmei isso várias vezes. Eu sou um merda muito preguiçoso. E aí... cara, eu falei que eu ia gravar essa porra sexta-feira. Eu prometi a mim mesmo que eu ia gravar essa merda sexta. Só que aí passou sexta e passou sábado e eu fiquei com muita preguiça de gravar. Então eu tava pensando não gravar hoje, só que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi falar assim: vou gravar essa bosta. Porque eu tenho coisa pra contar, eu tenho coisa pra fazer. E também porque... pô, a galera fica perguntando aí, uma galera veio me procurar no Facebook, fica falando nos comentários aí. E vocês têm que cobrar mesmo, porra. O Pensador Selvagem, o meu mais fiel inscrito, não tá mais cobrando podcast, né? Aí, ó. Culpem o Pensador por não tá cobrando, por isso eu não tô postando. Vocês têm que cobrar mesmo, porra. Vocês têm que falar: PUC, seu filho da puta, grava podcast, seu bosta. Porque pra aí, o que aí me dá força, entendeu? Porque aí eu começo a me sentir um merda maior ainda, entendeu? E eu estou oficialmente, senhores, de férias. Ou seja, agora eu vou ter praticamente todo dia livre para gravar podcast, ou para fazer live, ou para ficar coçando meu saco sem fazer nenhuma dessas duas coisas. E é, cara, por incrível que pareça, mesmo estando de férias, eu continuo tendo preguiça. Até porque... Não é porque o cara tá de férias que ele não tem compromissos, né? Por exemplo, eu voltei a jogar Hearthstone. E puta que pariu, eu me viciei de novo nessa merda. Pra vocês que não sabem, Hearthstone é um jogo da Blizzard, de carta. E, cara, é muito bom. Eu tô jogando Hearthstone... Eu voltei com esse negócio de jogo de carta, assim, apesar de que Hearthstone é online, mas eu também com um brother meu, que tem um... eu tenho um brother que tem um band deck de Yu-Gi-Oh! E eu voltei a jogar Yu-Gi-Oh! Também. Então, cara, acho que faz uns 2-3 anos que eu não jogava Hearthstone e nem Yu-Gi-Oh! E aí eu tô numa espiral de nostalgia aqui, voltando a jogar. E aí também tem... jogando Campeonato Squash. Eu sei que é esporte burguês e todo mundo já mencionou isso, mas é o esporte que eu escolhi me dedicar, senhores. Como eu falei no último podcast, que se dedicar ao esporte é uma das melhores coisas. Não, foi no penúltimo isso. Que se dedicar ao esporte é uma das melhores coisas que você pode fazer, se dedicar para se tornar o melhor. E, cara, tá sendo muito bom para mim. Eu tô conseguindo fazer as paradas, eu tô evoluindo, apesar de eu ainda ser um principiante. Tô evoluindo. É tipo o podcast falando sozinho com Muay Thai. O jeito que ele se dedica ao Muay Thai, eu me dedico ao squash, cara, é uma das melhores coisas que tem pra fazer. E, bem, eu tava pensando, qual foi o meu processo de pensamento pra fazer esse programa aqui? Eu tava dividido entre alguns temas. Primeiro, eu tava pensando em fazer o podcast de literatura russa e a continuação, né? Só que aí eu pensei, porra, aí eu vou ter que comentar o jogador do Dostoiévski, que eu não posso sair falando logo do Crime e Castigo, porque senão ninguém vai entender porra nenhuma, né? Porque uma coisa leva a outra, não sei o quê, Crime e Castigo é a magnum opus dele, blá blá blá blá blá blá. Então eu falei, não, vou deixar isso pra depois. Eu tava pensando em fazer um vídeo especial aqui, que eu vou começar uma nova série aqui no canal. Ah, mas a porra, você já tem tanta série que você não termina, seu merda. Você vai criar outra? Vou. Ao contrário de outros podcasters aí que criam uma série e terminam, eu sou um cara que tenho vários projetos e não termino nenhum, entendeu? É, depois de 3 meses de um projeto, do primeiro episódio de um projeto, eu lanço outro, entendeu? E o pior, geralmente quando alguém demora pra postar uma outra parte do projeto, do especial, é porque vai sair um negócio bem trabalhado, bem feito, mas não é o meu caso. No meu caso, quanto mais eu demoro, mais isso demonstra que eu tô com preguiça e que vai sair uma merda maior ainda do que o primeiro episódio. Então, não. Até porque pra fazer, no caso do podcast da literatura russa, eu vou precisar dar uma estudada nos livros, porque eu quero abordar bem, não só o livro em si, que é eu contando a história pra vocês, eu quero abordar o que ele quis tratar, o que o levou a escrever o livro, e também o jogador, o Crime e Castigo, todos os livros do Dostoiévski, no caso, tem uma história bem interessante por trás, e também queria mostrar o que o livro representa, assim, um pouco das ideias dele, os romances que ele escreveu. Eu também tenho várias outras coisas pra comentar também, eu tô lendo muita porra, eu tenho que comprar muita coisa, eu não tenho uma coleção completa do Dostoiévski ainda, eu vou comprar ainda. Eu acho que de Natal eu vou comprar a coleção completa dele, ou pelo menos a maior parte, que eu só tenho. Eu tenho poucos livros dele, incluindo os contos. E eu também estava pensando em fazer um podcast filosófico, que eu trataria exclusivamente filosofia e sobre temas filosóficos. Porque, cara, eu tava ouvindo um podcast do Sozinho no Quarto, do Thiago, daquele Necessidade Metafísica, e sei lá, eu fiquei meio inspirado pra fazer um podcast de filosofia, só falando sobre filosofia, assim, das minhas visões de vida e etc. Mas aí eu falei, não, cara, eu não amadureci a ideia ainda, sabe? Eu ainda sou um ignorante em questões filosóficas, ainda me falta muito estudar, então eu não quero sair falando merda por aí de coisas que eu posso mudar minha visão depois de, sei lá, uma semana, entendeu? Mas, sei lá, vai vir, algum dia. Alguma hora. Algum ano. Seria mais exato falar. Mas então, eu resolvi fazer deste podcast aqui um normal, assim. Ou apenas um caracast normal. Sem uma série nova, blá blá blá blá blá blá. Eu vou fazer isso futuramente. Mas antes, alguns pequenos avisos. O Thiago, do Sozinho no Mundo, Sozinho no Quarto, Sozinho no Gado, a gente vai gravar sexta-feira que vem, e que ele próprio propôs, ou seja, vai ser um podcast do caralho. Vai ser no mesmo estilo do que o Todo Dia Podcast, que a gente gravou junto. Vai ser tema livre, vou mudar o nome do quadro de apenas um divã, porque eu achei o nome uma merda, e vocês não deram feedback porque vocês são uns putos. Então eu vou mudar o nome para Apenas Dois Caras, como foi sugerido por um inscrito, que eu esqueci o nome. Foi mal aí, inscrito. Mas... E vai ser gravado na sexta e eu vou tentar postar na sexta ou no sábado também. Então fiquem atentos aí. E eu também tô pensando em fazer uma live pra semana que vem. Mas eu vou deixar avisado no vídeo do Thiago e não nesse, porque eu não sei ainda que dia específico eu vou fazer a live. Mas vai ser no próximo final de semana. Porque sempre que eu faço live eu faço aleatoriamente, não aviso ninguém. Então, vocês pediram pra eu avisar o dia da live, blá blá blá, a hora, e eu vou deixar avisado, beleza? E caras, deixa eu ver. Eu comprei os livros do Thiago também. Foi assim que a gente começou a conversar, porque eu, sei lá, eu não queria chamar o cara sem ter um assunto específico pra falar, então eu chamei ele e a gente começou a conversar, veio a ideia do podcast, eu comprei os livros, então comprem os livros dele também. Eu vou fazer esse merchan pra ele, o meu grande amigo. E... quando chegarem os livros e eu terminar de ler, eu vou fazer uma parada bem legal aqui. Que é... Caralho, velho, vocês já viram... Vocês estão vendo, né? Quantas ideias eu proponho e quantas eu realmente cumpro, que não deve dar nem 1%, mas tá valendo, né? Acho que... valendo. Ok, então eu tô aqui com meu bloquinho vulgo celular, que eu anoto minhas ideias e histórias. Eu tinha uma história pra contar aqui, uma parada que aconteceu comigo e que é o nome do podcast em si, que vai ser A Noite da Praça. E por isso eu escolhi o nome do podcast de hoje, como apenas seguir a cabeça de cima essencial, por causa dessa história, cara. E eu tava querendo comentar sobre ela há um bom tempo, só que eu me esquecia de comentar. E foi o seguinte, eu no meu nono ano, eu mudei de escola, né? Eu mudei de escola, pra uma escola nova, uma escola particular, mais chique, porque meu pai e minha mãe ralaram pra caralho pra me botar lá, pra me dar uma educação de qualidade. E aí nesse meu nono ano eu conheci várias pessoas novas, foi um ano bem assim, de várias mudanças pra mim, blá blá blá, aquele bagulho lá, até aquela menina, aquela que eu conheci, quer dizer, que eu amei, pra falar assim, do jeito gado, pra todo mundo compreender, foi nesse nono ano que eu conheci. E aí, eu conheci um cara, ele até tá inscrito aqui no podcast, eu acho que ele não ouve, mas eu vou contar a nossa história aqui, bicho, se tu estiver ouvindo. E eu meio que assim, depois que eu saí do nono ano, eu mudei de escola de novo. E aí eu meio que fui perdendo contato com essa galera. Mas eu fiz bons amigos lá. E esse cara que tá ouvindo que vai participar dessa história foi um deles. Eu vou chamar ele de Nauras. Então, eu e o Nauras, a gente fazia altas merdas no ano. Eu tenho altas histórias com o bicho. Mas eu vou me reter a apenas essa. Caralho, tô tomando um chá aqui, iced tea de boy. E aí esse ano, faz um tempinho, ele pegou meu número de volta no WhatsApp. Eu tinha perdido porque a última vez que eu vi ele foi num carnaval, acho que vai fazer uns 2 anos que eu fui num carnaval com ele. E nesse carnaval, naquela época eu bebia, eu dei um PT fudido de ter que ter sido acudido por bombeiros, chegar em casa e ficar vomitando no chuveiro, né? Nossa, uma tristeza total. E aí foi a última vez que eu falei com esse amigo. E aí depois de uns 2 anos, esse ano ele me ligou, me chamou lá no WhatsApp. E falou, pô, bora dar um rolê, não sei o quê. Faz maior tempo que a gente não se vê, pá, não sei o quê. Bora sair, só eu e tu. Eu, pô, beleza. E aí, ele deu a ideia de num bar de narguilé. Apesar de eu não usar narguilé e nem beber. Mas, ué, é bom de vez em quando você ir pra esses lugares. Pra, sei lá, é bom você dar uma saidinha assim nesses locais aí que você não tá acostumado. Apesar de só ter merda e gente bêbada fumando e blá blá blá, de vez em quando é bom tomar uma Coca-Cola ali e se sentir um excluído da parada. E aí, como foi nesse ano, eu não bebo mais, né? Então, eu fui lá. Só que aí o plano do bar de narguilé deu errado, porque como era acho que era numa sexta, alguma coisa assim, o bar tava reformando e a gente não conseguiu entrar no bar, porque ele tava em reforma. Eu encontrei esse bicho num shopping lá, que não é nem um shopping, é um shopping bem, bem fuleiro. E a gente falou, pô, bora, então bora ficar aqui de boa, bora jantar e depois a gente dá um rolê aí. E tanto que, né, quando a gente foi jantar lá, comer um hambúrguer, eu e ele, a gente era do nono ano, a gente fez o nono ano junto, a gente encontrou outra mina que fez o nono ano junto, entendeu? Era uma vagabunda aí. Cara, essa menina que a gente encontrou, não vou falar o nome dela, mas, cara, ela era famosa na sala do nono ano porque ela tinha micose no pé, cara, ou seja, ela tinha um puta chulé, bicho. E ela tinha micose no pé. E, cara, ela tirava ela usava aquelas sapatilhas. Ela tirava a sapatilha na sala, vai subir um fedor. E eu não vi pessoalmente, mas uns brother meus diziam que ela, às vezes, cara, ela coçava a micose. Eu imagino que deva coçar. E aí, tipo, uns 10, 15 minutos depois, ela tava botando a mão na boca, tipo, comendo unha, cara. Nossa, credo. E aí, eu encontrei essa menina, cara, e tipo, obviamente não há dúvidas, é uma maconheira, dando pra geral, cara, ela fuma 3 maços de cigarro, fuma maconha, velho, destruída, capotada. E eu vi, cara, que tipo, passados, pô, do nono ano pra cá, se passaram uns anos, né, bicho? Se passaram uns aninhos. E aí, eu já tô na faculdade, né? Então, de do ano pra facu já passaram uns anos. E, cara, tu vê como é que tem uma galera que realmente não tem jeito, cara. Tu vê no nono ano, tu fala, essa porra aí vai trabalhar no McDonald's. E aí chega passa uns anos aí, tu realmente, tu reencontra essa pessoa, ela tá trabalhando no McDonald's, cara. sem dizer o... como é que é? Não quero ofender nenhum trabalhador do McDonald's aí, que é um trabalho digno, tá? Mas é aquele mito. Quem senta no fundão trabalha no McDonald's. Enfim. E depois de despedir dessa menina aí, a vagabunda, aí a gente foi dar um rolê. E esse meu brother, ele tem carro. Ele é um playboyzão, né? O senhor Nauros. O Nauros tem carro. E aí ele falou, pô, bora passar no supermercado ali, comprar umas paradas e a gente vai numa praça. Aí, beleza. E, cara, a gente ficou conversando pra caralho, porque a gente é muito brother, entendeu? A gente sempre conversou muito, sempre foi, tipo, brother muito íntimo, sempre... Pô, eu já dormi na casa do bicho, o cara já dormiu aqui na minha casa depois do carnaval, que ele não tinha... ele ia ficar dormindo aqui em casa no carnaval... Pô, altas aventuras juntos, cara. O tanto de merda que eu já fiz com esse bicho. Tipo, eu tenho tanta história com esse cara, velho. E com essa turma aí do nono ano. Mas isso vai pra depois, que eu quero focar nessa, especificamente. Quem sabe algum dia eu faço um podcast Tempos de Escola ou, tipo, Meus Rolês Memoráveis, alguma coisa assim. Pô, é uma boa ideia. Deixa eu anotar aqui. Me dê 2 segundos aí que eu vou anotar aqui. Meus rolês memoráveis. Óbvio, eu não vou botar rolê no bagulho. No apenas rolê, meus rolês memoráveis. Eu acho que rolês é meio gay. Ou talvez não, sei lá. Tudo é gay hoje em dia. E Voltando, e aí a gente passou no supermercado, ele comprou lá uma parada, ele comprou, sei lá, uma serva lá, e eu comprei um energético. Que eu não bebo, mas, pô, sei lá, bebo alguma coisinha pelo menos, nem que seja um energético. E a gente foi pra praça, não sei o quê. A cidade aqui, onde eu moro, é bem famosa porque tem várias praças onde os adolescentes, as galeras se encontram e ficam lá bebendo, conversando, ouvindo música, não sei o quê. Praça mesmo. E é bem divertido. Há um tempo atrás eu só ficava dando rolê de praça. Até dou de vez em quando, hoje em dia. Mas é bem menos. E aconteceu que a primeira praça que a gente foi, porque a gente depois foi pra uma outra, e lá que a história vai acontecer, mas essa primeira praça tá muito sem graça, porque só tinha uns neguinhos jogando futebol, e eu falei assim, porra, bicho, não, vamos vazar daqui, vamos procurar outra praça, vamos pra uma praça mais animada. Antes assim, a gente tinha comprado comida, não sei o quê, a gente até passou num bar assim... Essa parte foi engraçada, porque antes a gente saiu da primeira praça, né, que tava uma merda, e a gente parou num comércio. Porque meu amigo, ele tem um vaporizador, essas viadagens aí, não é caneta de fumaça, ele tinha um vaporizador. E aí ele queria comprar uma essência de vaporizador. E aí eu não fumo, mas o bicho, não, eu quero fumar, pô, quero fumar, não sei o que, eu tá bom, bora. E aí o cara foi lá, comprou a essência dele, só que ele falou, não fumo sem nicotina, não sei o que. A essência não tinha nicotina, então ele não comprou. Não sei por quê, cara. O cara, tipo, porra, Naura, se tu compra um vaporizador, mas aí, sei lá, mas não fuma cigarro. E aí, tipo, ele fala, eu não, só fumo vaporizador, assim, se a essência não tiver nicotina, eu não fumo. Porra, Naura, mas faça tanto fumar, porra, de um cigarro, bicho. A única coisa que muda é que tu fica comprando aquelas essências de viado, de essência de maçã verde, essência de cereja, essência de kiwi. Umas puta viadagem do caralho. Enfim. E aí, depois disso, a gente passou num bar pra ver se dava pra entrar. E, cara, tipo, nesse bar, cara, ou tinha um monte de piriguete alinhado. Cara, e tipo, eram umas mulheres tipo de 40, 30 anos. E, tipo, rebolando o cu, com as estrias, cara, mostrando aí. Não gosto de estria, mas é viado. Ah, vai pra puta que pariu, mano. Não gosto. Posso não gostar? Toma no cu, cada coisa. Agora o cara não gosta de estria, você é viado. Quem? Você é... Óbvio que, tipo, sei lá, imagina, se eu fosse comer uma mina. Aí de repente ela baixa as calças e tem estria. Eu não ia deixar de comer ela porque ela tem estria, pô. Mas se eu pudesse escolher entre uma com estria e sem estria, obviamente eu escolheria sem estria, puta que pariu. Pra deixar bem claro. Enfim. E aí, cara, uma cena deprimente. Só tinha, tipo, uns bichos, uns caras com camisa polo. Aquelas cachecóis, tipo aqueles casacos de lã, sei lá, moletom, o que for, assim, amarrado no pescoço, tá ligado? Aquele look de tipo Fred do Scooby-Doo. E eles só ficavam, tipo, bebendo cerveja e, tipo, indo de um lado e pro outro, olhando pras mulheres. Tipo, aí de repente os caras, esses vovô aí, vovô, tipo, uns 30, 40, mas uns puta gado. Indo lá pro meio da pista de dança e ficando... tipo, do lado das mulheres, cara. E tipo, os caras tipo só mexendo o bracinho, mexendo a perninha. Indo de um lado e pro outro, assim. Esperando que as mulheres fossem lá falar com ele. Cara, é uma deprimência. Aí, é óbvio, olhado essa cena deplorável, eu falei... Não, mano, bora vazar daqui. E tudo isso em conversando. Então, eu tava me divertindo, porque... Só de poder conversar com... Com o brother lá, botar as paradas em dia, falar dos velhos tempos, aí é sempre bom, cara. Só que aí a gente foi pra essa segunda praça, que era na frente do apartamento dele. E aí, no caso, eu fiquei lá embaixo da praça e falou, não, eu vou subir lá no meu apartamento rapidinho, vou pegar umas paradas. Aí eu fiquei lá esperando na praça, e o bicho me desce lá do apartamento com uma garrafa de... uma garrafa de vodka, Absolute. Eu já falei que o cara é playboy. E aí, e um suco de manga. E um copinho da Pequena Sereia. Ou seja, cara, é o imã de buceta, né, cara? O combo Absolute, suco de manga da Del Valle e um copão da Pequena Sereia da irmãzinha dele. E aí eu não bebi, eu já tinha a minha fiel escudeira Coca-Cola ali do meu lado, a minha latinha de Coca-Cola. Tava ali com o meu energético, não sei o que, pá. Eu não sei vocês, mas eu gosto de tomar energético puro. Eu gosto. Eu acho gostoso. Muita gente não gosta. Fala que tem gosto de mijo, alguma coisa assim. Eu acho gostoso. E por incrível que pareça, quando eu bebo energético, eu não me sinto animado. Eu fico com sono, cara. Sério. Sempre que eu bebo energético, eu fico com sono. Tipo, a galera diz, não, meu coração acelera, tem... Eu, aquele combo lá que a galera faz vodka com energético, causa ataque cardíaco, causa arritmia. Aí nego morre de infarto, não sabe por quê. Tava bebendo o quê? Energético com vodka, aqueles copão. Enfim. E aí o que acontece é que a gente tava nessa paz, de boa, conversando. E aí a primeira coisa estranha que acontece. Tinha três meninas do outro lado da paz. Meninas, não é mulheres, é tipo umas meninas. Parecia ter uns 13, 14. E eu e meu amigo, como a gente não é pedófilo, a gente só ignorou e continuou conversando. Só que essas meninas, cara, de repente elas puxam um puta beckzão, assim. Cara, um puta beckzão. Uma já tava com um malborão vermelho e a outra com um beckzão. E aí, tá, né? As meninas têm 13 anos, elas que passam o que elas quiserem ali, né? Foda-se. Cara, não passou 10 minutos, eu olho pro lado, mano. A mina lá, cara, uma gordona de 13 anos lá, uma das três tava com um charuto, velho. Só que, tipo, deu pra perceber, porque eu já comprei charuto numa loja, e eu percebi que, tipo, tinha uma loja ali do lado dessa praça de um cara que vende bebida pra menor. Entendeu? Ele vende bebida pra menor de idade. Eu não sei como ele ainda não se fudeu. Não sei como. Ele tá lá até hoje. Ele vende bebê pra de menor. Nego de 13 anos vai lá, não sei o que, o cara vende. Eu não sei como é que a polícia nunca foi passar lá, mas. Enfim. E aí acabou que. Eu percebi que o charuto que essa menina tava fumando era o mesmo da. Era o mesmo dessa loja. Porque eu já comprei de lá o charuto, e era tipo um charuto vagabundo de 5 reais. Imagina, cara, fumar um charuto de 5 reais, velho. Nossa senhora. Eu comprei o charuto, só que eu não tive coragem, cara. Eu não tive coragem, não. 5 conto pro charuto. Deve ter grama e barro ali, enrolado numa cartolina. Meu Deus do céu, cara. Enfim, essa menina foi embora lá, a gente ignorou porque. Que, pô, 13 anos, né, velho? E nessa degeneração total já. Caguei! E aí que a história vai começar a ficar interessante. A gente tá nessa praça, a gente não tava esperando nada. Esse meu amigo, ele tava fumando, um vaporizador dele, a gente levou tabaco. O cara é uma farmácia de merda. Ele tinha tabaco, tinha um vaporizador, tinha essência, tinha um Absolute. Eu tinha um energético que ele também botava um pouco na vodka dele, blá blá blá. E aí, de repente, cara, num prédio da frente, que não é o dele, num prédio do outro lado, a gente ouve uma gritaria, cara. Tipo, nego começando a gritar. Entendeu? E aí eu fiquei meio. Tá, né? A gente começou a ignorar. A ignorar. Só que de repente começou a ficar uma galera ali na portaria saindo de dentro do prédio. Tipo, uma galera. Era tipo uns adultos com criança no colo, não sei o quê. Com um monte de bagulho de isopor, de bebida. E cara, quando eu tava falando isso, já era tipo 11 da noite. E aí de repente uma mulher, cara, gostosa pra caralho, ela começou a ficar lá na portaria e começou a gritar assim... Esse porteiro vota no Bolsonaro. Ela começou a gritar assim, cara. Só que, tipo, já era 11 da noite. não tinha carro passando na rua, a gente estava na praça sozinho, só eu e meu amigo conversando, de repente, imagina, cara, de repente chega uma mulher ali na frente do porteiro e começa a gritar, olha, tipo, ela começa a apontar pra gente e começa a gritar assim, o porteiro desse prédio vota no Bolsonaro! É, ele vota no Bolsonaro! Não sei o quê! É, e aí, eu e meu amigo começamos a rir. Porque, pô, eu e ele votamos no Bolsonaro. Então a gente só ficou calado, né? A gente começou a rir, ficou. A gente começou a fingir, tipo, deixa essa louca pra lá, não é com essa trolha não é com a gente, vamos deixar quieto. A gente só queria conversar. E aí, de repente, ela começa a correr na nossa direção, cara. Tipo, ela veio correndo da portaria do prédio pra nossa direção. E aí, e ela correndo, ela, tipo, ela vem com a mão fechada, tipo, estendida, e o punho fechado. E aí a gente começou tipo, a ficar aqui, olhar um ponto, tipo, porra, essa. Tipo, uma mulher, cara, ela deve ter aqui, o quê? Uns 20 e poucos anos, e ela vem com o punho, com o braço estendido e com o punho fechado. E, tipo, correndo na nossa direção. E aí, de repente, ela chega em mim, cara, e ela, tipo, ela fala. Olha a facada aí! Aí, moleque, meu cu tranco cabuloso. Aí, meu Deus, o quê? Imagina, uma mulher, ela chega gritando com. E tava escuro, cara. Não tinha pouca iluminação na praça. E aí, de repente, chega uma mulher, cara, que até há pouco tempo tava gritando lá na portaria que nem uma doida. Ela chega com o braço aberto, o braço estendido, o punho fechado e fala e começa a gritar assim pra mim, tipo. Ela tava uns 2, 3 metros de mim. Começou a gritar, olha a facada. Cara, eu já tomei posição assim. Aí quando ela chegou, eu consegui distinguir que a mão dela só tava fechada. Não tinha faca, não tinha porra nenhuma. E aí, tipo, ela só chegou em mim, tipo, me deu uma facada imaginária e falou, ah, olha só, você é o Bolsonaro. Ou seja, cara, ela me deu uma facada imaginária, assim. Tipo, ela só fez, tipo, a... É, como é que é? Ela estendeu o braço, fez tipo uma facada, deu uma facada imaginária em mim e falou assim, ah, olha só aí o Bolsonaro. Olha a facada. Meu Deus, cara. Aí, tipo, meu amigo começou a rir pra caralho. Tipo, eu tava com o cu trancado, porque. Pô, uma mulher chega em você e fala, olha a facada. Mas aí eu me acalmei, tipo, eu comecei a rir também, tipo, de nervoso, não tava entendendo porra nenhuma, eu só comecei a rir também, tipo, e de repente a mulher gritou, começou a falar, ah, não sei o que, vocês aqui na praça, vocês viram? Ou não sei o que, aquele porteiro ali é safado, vota no Bolsonaro. Aí nessas situações, cara, quando eu converso com gente louca, bêbada ou etc, eu tenho uma tática. Eu fico, tipo, dando corda na conversa e falando, tipo, é? Não, aí eu falo, mentira. Não, verdade? Pô, não, sério? Porra, cara. Tipo, eu começo a falar essas frases assim, essas palavras assim, porque a pessoa acha que eu tô ouvindo a conversa que eu não tô ouvindo porra nenhuma. Eu só fico dando corda, entendeu? Tipo, eu tô cagando porque ela tá falando. Aí de repente ela começou a. Ai, mas e vocês? Vocês votam no Bolsonaro? Aí eu pensei assim. Eu tenho duas opções aqui. Ou eu escuto meu bom senso, vendo que tem uma mulher louca na minha frente, potencialmente bebaça, e falo logo, não, jamais, longe de mim. E só, tipo, só fico quieto. Ou eu falo, eu só chego e falo, pô, voto. E aí, obviamente, eu já tava com sono, tava num estado zen. Estados em porra nenhuma, eu tava com o cu trancado de uns momentos atrás. Eu tava começando a relaxar, né? Porque eu vi que era só uma louca. Mas aí eu falei, não, volto. Eu e meu amigo aqui, aí o meu amigo, pô, eu também voto. E ela começou, não, mentira, vocês votam? Não sei o que, pô, mas como é que vocês podem? Vocês são brancos. Vocês são brancos mesmo. Tipo, ela puxou do nada, vocês dois são brancos. E ela era branca também, tipo, do nada. E a gente só, tá, né? Tá bom. E, tipo, cara, vocês podem perguntar, apenas um cara, por que você não deu fora dali? Você viu que ela era uma louca? Eu, pô, cara, eu tava ali com meu brother, na praça. E a gente tava na frente do prédio dele. Aí eu pensei, pô, eu não vou sair agora, cara. Eu não vou embora agora porque chegou uma mulher e começou a, tipo, falar nada com nada. Ela, eu pensei que ela tava mais bêbada do que ela, mas ela não tava assim tão. Ela começou a conversar, tipo, ela não xingou a gente, ela só, ah, não sei o quê. Aí, tipo, ela começou a falar tranquilo com a gente, depois que a gente falou que a gente votar no Bolsonaro. Ela começou, ah, mas o que, que vocês estão fazendo aqui, não sei o quê, pá, não sei. Ela começou, tipo, a puxar assunto com a gente, aí beleza. Aí a gente ficou conversando lá, não sei o quê. E aí, de repente, começou a sair aquela galera do Isopor, que tava lá na portaria, começou a vir pra gente. Começaram, tipo, a vir pra praça. E era, tipo, eram umas quatro mulheres, só que era tipo, umas quatro mulheres. Assim, cara, duas delas com um bebê no colo. Tipo, era tipo umas quatro mulheres inicialmente, né? Porque depois veio mais. Mas veio umas quatro mulheres, duas com o bebê no colo. E essa aí que veio me dar a facada imaginária, pegou e falou, olha, gente, o meu filho, ele não é fofo. Cara, 11 da noite, com o bebê no colo, bêbada pra caralho, dando facada imaginária em estranho na rua. Se eu tivesse, tipo... Imagina, cara, se eu fosse um pouco mais... se eu não tivesse percebido que não era uma... Que ela, tipo, não tava com nada na mão. Porque eu não... Eu tava escuro, eu não tava conseguindo ver direito. Eu consegui ver no último momento, por isso eu não... Não fiz nada drástico, assim, tipo... tipo, dar uma porrada nela. Imagina, cara, e com filho no colo, velho. Filha, né? Filha no colo. Beleza, aí chegou o namorado dela, cara. E, tipo, ele... Um gordo. Não um gordo, mas um bicho barrigudo. E era tipo uns cinco caras e umas quatro mulheres. E tipo, eles botaram o isoporzão ali com as bebidas lá na praça, começaram a ficar conversando, não sei o quê. Aí o namorado dela e ela e uns bichos lá vieram puxar papo com a gente. Essa é a magia da praça. A galera bêbada conversa com todo mundo, entendeu? E eles vieram trocar papo com a gente. Esse cara começou a falar. Aí o namorado dela. Começou a falar assim, pô, ele... Velho, eu percebi que ele tava bebado, que o cara tava, tipo, com os olhos arregalados. Ele deve ter usado alguma outra coisa também. Que ele... Ele, como eu descobri posteriormente, o cara é traficante. Então, ele deve ter usado alguma outra coisa. Ele dava com os olhos arregalados, assim. Tipo, sempre que ele falava, ele arregalava os olhos e começava, tipo, a encarar a gente. Só que, tipo, o cara tava no estado zen, entendeu? Ele não tava, tipo, aquele cara agressivo, tipo, sei lá, aqueles cara que toma êxtase e fica, tipo, agressivo, tá ligado? Não, ele tava, sei lá, ele só, tipo, ele tava conversando, tipo, ele tava amigável, mas com um zoião arregalado, assim, tipo o cara do Ecuzão, do Lança Perfume. E aí, de repente, ele começou a puxar papo com a gente, e falou, pô, essa é minha namorada. E ele fala desse jeito, essa é minha namorada. Aí eu... Pô, legal, mano, não sei o que, ela veio conversar com a gente. Pô, mano, mas é o seguinte, ele que já começou, deixa eu dar um gole nessa vodka aí, bicho, me serve um pouquinho. E o cara puxou o copo dele e tipo, cara, meu amigo, o meu brother Naros, o cara tava de boa, ele tava com a garrafa pra ele, ele só, não, beleza, te serve um pouquinho, serviu lá, a Absolute dele pro cara. Aí o cara, pô, valeu, você é mó irmão, não sei o que, pô, você é mó brother. Aí beleza. E aí, depois que ele terminou de tomar o shot dele de grátis, do meu brother, do Nauras, ele puxou um saquinho com obviamente eu já consegui discernir que era maconha, mas era tipo um potinho e era uma maconha, não era tipo um tablete, tipo aquela maconha de filme, não. Era tipo um cubinho, entendeu? Tipo um cubinho. Um cubinho. E... Aí, de repente, ele chegou. Pô, vocês fumam? Aí, ó... Aí, eu falei que... Não fumo não, mano. Valeu. Aí, meu brother, o Nauros, ele já tava com o vaporizador. Emprestou o vaporizador pro cara também, pra ele dar uma tragada. Tava fumando tabaco, daí ele falou, não, pô, esse meu brother, ele dá uma... Ele falou, não, deixa eu dar uma fumada aí. E aí ele deu umas fumadas lá, junto com o cara, e eles começaram a trocar ideia. Eu não fumo, não bebo, não tava fazendo porra nenhuma, eu só tava, tipo, tava todo mundo no rolê, no bagulho, na praça, bêbado, menos eu. Ou seja, eu tava me sentindo... É tipo, você é o único sóbrio no rolê e o resto tá todo mundo bêbado. Você começa tipo a meio que ver a galera bêbada e falar, puta que pariu, que mano, bando de retardado, cara. Que é, tipo, gente bêbada, cara, quando você tá bêbado, tudo bem. Você olha pra outra pessoa bêbada e você fala, você começa tipo a fazer merda também. Mas quando você tá sóbrio e chega um bêbado e você começa a fazer merda, você só começa a pensar, puta que pariu, porque esse porra tá fazendo merda, cara, retardado. Você vê como a gente bêbada é realmente retardada. E esse cara fumando, e esse meu brother comentou que a maconha era de excelente qualidade, muito boa. Ele trocou, pediu o contato do cara, aí o cara começou a falar, não, é porque eu dou show, eu sou DJ, entendeu? Não sei o quê. É, eu posso te dar uma maconha. Quer dizer, se tu passar lá na minha casa, pô, eu te vendo num mais barato aí, não sei o quê, blá blá blá blá blá. E aí você fala, Apuque, mas por que você ficou perto dessa galera? Eu, pô, cara, porque não tô me fazendo mal, eu tô só aqui vendo, analisando, tô tranquilo, tô no meu modo zen ali, tô de boa na mesa, conversando com meu brother, conversando com os caras, e sei lá, eu não bebo, não faço porra nenhuma, então eu ficava conversando só. Não senti nenhum perigo, não era tipo aquele traficantezão com arma na cintura, não, o cara tava lá, tipo, parecia um tiozão barrigudo, pança de chope, fumando maconha, entendeu? Só que o cheiro de maconha me faz passar mal, cara, eu tive que me afastar nessa hora porque eu passo mal com o cheiro de maconha, passo muito mal. E aí, de repente... É tipo, aí eu tava lá, os caras com os filhos lá, né? E era tudo bebê, no colo, ou seja, os caras tava com uma serve cigarro numa mão, o bebê no outro. E de repente, cara, a mulher que me deu uma facada imaginária, de repente bota a teta pra fora, eu, que porra é essa, velho? A mulher simplesmente, tipo, ela tava com um decote, ela baixou, porra, botou a teta pra fora, aí de repente botou a filha pra mamar ali, eu, que porra é essa? Ah, meu Deus, cara, pra vocês verem o nível dessa porra. Mas esses são os melhores, cara, porque, tipo, você é onde você ganha história, cara. Você vê histórias, você realmente, como eu posso dizer, você ganha história pra contar, cara. Você ganha vivência de vida, interagindo nesses ambientes. Você não pode só... Eu não gosto de ficar só tipo, isolado no meu quarto, porque eu acho que essas experiências aí, tipo, tá, o rolê com a galera alternativa, pá, pá, pá. É importante pra ganhar vivência de vida. Saber lidar com as pessoas, etc. Ai, ai. E aí que vai chegar? Aí agora que vai chegar o ponto principal da história. O que aconteceu? E agora vai chegar o ponto do... Apenas siga a cabeça de cima. É o seguinte... Essas mulheres tudo já tinham uns 25, 26 anos, com filhas, e os namorados estavam tudo lá, e aí de repente, só mais uma coisa, outros conhecidos meus, outro conhecido que também ouve esse podcast aqui, eu acho que esse ele vai ouvir. Ele também colou nessa praça, fazia um tempo que eu não falava com ele, então um grande abraço pra você também, senhor Rocha, um grande abraço pra você. Ele também colou lá na praça, tipo, do nada. Eu não chamei ele não me chamou, a gente se encontrou lá por coincidência. Ou seja, mais tabaco, mais maconha, mais bababá. Enfim. E aí aconteceu que, tipo, a galera começou a ir embora. Tipo, o traficante, a mina que botou a teta pra fora e me deu uma facada imaginária. É uma galera lá, a maioria da galera do isopor começou a dar o fora. Só que aí sobraram três mulheres. Tipo, três mulheres e três mulheres ficaram pra trás, ou seja, ficaram ali na praça. Tipo, não sei porquê, tipo, o grupo foi embora, só que essas três ficaram. E aí, dando uma descrição dessas três mulheres. Uma era uma gorda. Eu vou ter que diferenciar, tá? Não é racismo. Mas uma era uma negra gorda e a outra era uma branca gorda. E a outra era outra branca gorda. Então tinha duas brancas gordas e uma negra gorda. É pra diferenciar, ouvintes. E aí, nesse processo, elas estavam conversando entre si, um pouco longe da gente. E aí, porra, nessa brincadeira toda já era 1 da manhã. E eu ia de carona com a minha mãe pra casa, né? Que eu já tinha combinado isso com ela, então eu falei, não, pô, vou ligar aqui pra minha mãe. Foi mal, nossa, minha garganta tá uma bosta. Puta que pariu. Daqui a pouco eu volto com o modo Olavo de Carvalho aí. Puta que pariu. E aí, eu liguei pra minha mãe e falei, ô mãe, já pode vir, mano. Eu tô indo embora. E aí, tipo, só que de onde eu moro pra onde eu tava era tipo uns 20 e poucos minutos. Uma meia hora. E aí. Aí por isso eu ia ter que ficar esperando ali na praça. Mas meu brother ainda tava lá, o cara tava chapado, mas mesmo assim o cara ainda tava lá. Pelo menos em corpo, que em espírito, o cara já tava no plano metafísico, depois de tanta maconha que ele fumou. E aí de repente, cara, eu tava conversando com os meus brothers e o Naurus. E de repente essas três minas. Minas não, né? Mulheres, porque elas já tinham 25, 20 e poucos anos. Se aproximaram da gente, eu e do meu brother especificamente, e começaram a conversar com a gente. Tipo, do nada. E de repente, elas vieram falar com a gente, onde a gente tava tranquilo lá, e elas se aproximaram da gente. E aí, o que eu falei? Eu falei assim, e aí a gente se apresentou, claro, não sei o quê. E aí ela começava a falar assim, ah, não sei o que, eu vejo que o seu amigo tá bebendo, o Naura, né, eu vejo. Aí uma delas falou, a negra gorda, ela falou assim, não, eu tô vendo aqui que seu amigo tá bebendo, por que você não bebe a PUC? Aí eu falei, pô, é porque eu não bebo, não sei o que, né, eu não bebo, não posso beber, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Ela falou, ah, se você me disser que é por causa da sua cara, você vai estar mentindo. Aí é porque, tipo, tem gente que fala que não bebe por causa de um remédio chamado Rocutan, que serve pra espinha. É um puta remédio, que eu nunca usei, mas eu tenho muito amigo que usa, que é pra espinha, mata as espinhas, mas fode teu fígado. E se tu beber tomando Rocutan, fode teu fígado. Então, aí eu só falei que não. Obviamente eu tenho meus motivos pra não beber, só que eu não vou ficar contando pra um monte de aleatória que eu nem conheço dos meus motivos, então eu só falei, não, eu não bebo. Acabou, ponto. E de repente as três falaram assim, não, mas vamos fazer o seguinte, nós três vamos nós cinco beber aqui. Aí ficaram insistindo para beber. Aí elas falaram assim, não, a gente vai fazer um jogo aqui, eu vou beber um copo, a minha amiga bebe dois, a minha outra amiga bebe três, seu brother bebe quatro, você bebe cinco. Aí ele vai, tipo, faz uma roda. Aí eu falei, não bebo, porra. Aí de repente, tinha duas brancas gordas, eu falei, né? Uma delas, como eu posso diferenciar uma da outra? É difícil, porque as duas eram loiras. Então como eu posso diferenciar uma da outra? Deixa eu. Caralho, é difícil diferenciar uma gorda loira da outra. Porque eu não tenho outro aspecto pra falar, eu não sei descrever. Enfim, eu vou chamar uma de a gorda 1 e a gorda 2. Isso. Ah, sim, ficou mais fácil. Enfim, a gorda 1. Ela começou a falar assim, não, mas então você não vai beber? Eu falei, não vou. Ela falou assim, não, então, já que você não vai beber, você vai ter que pagar uma punição. Aí, cara, eu já tava. Eu tava suspeitando que tinha coisa aí. Porque elas vieram falar com a gente. E, tipo, elas ficavam cochichando com meu brother. E aí, quando eu falei, quando elas me perguntaram meu nome, eu falei meu nome, né? Elas perguntaram, ah, qual é o seu nome? Não sei, elas se apresentaram e falaram, ah, qual é o seu nome? Aí eu falei, Ah, meu nome é Felipe. Aí ela falou, nossa, que nome de príncipe? Aí eu já comecei a estranhar. Beleza. Aí já começou a se formar na minha mente, essa gorda tá querendo alguma coisa comigo. E aí, que aconteceu? E aí, depois que ela falou assim, ah, então já que você não vai beber, você vai ter que pagar uma punição. Aí eu só, tipo, eu entrei no meu modo, caguei e falei, ah. E ela, que tal você me dar um beijo? Aí eu comecei a ficar assim, imagina, cara, eu não tenho 20 anos ainda. Eu não tenho nem 20 ainda. Chega uma mina de 25 anos, ela falou pra mim que tinha 25. Chega uma mina de 25 pra você, cara. Gorda, loira, e fala assim, ai, que tal você me dar um beijo? Cara, eu comecei a ficar com vergonha. Mas tipo, não vergonha, tipo, eu quero te dar um beijo, mas eu tô tímido. Cara, mas é que eu comecei a ficar com vergonha, tipo, eu comecei a ficar vermelho, cara, porque eu não sabia como recusar, bicho. Eu não sabia recusar, cara. Foi uma das poucas vezes na vida que, tipo, eu comecei a ficar vermelho, tipo, as minhas bochechas começaram a ficar vermelhas. E aí, tipo, porque, cara, foi uma coisa tão, tipo, aleatória, cara, eu nunca fui, tipo, nunca, nenhuma mulher chegou assim e falou, ai, que tal você me dar um beijo, não sei o quê, e começou a me chamar de lindo, não sei o quê, ah, mas, tipo, imagina, uma menina chega, nossa, que nome de príncipe, que tal você me dar um beijo. Só que, tipo, uma coisa seria se ela não fosse, pelo menos bonita. Gorda e loira, mas bonita. Que aí até dava pra passar o peru. Mas não era o caso. Então, era feia, gorda e loira. E aí, eu estava sendo assediado com muita força. Só que eu não sabia como recusar, cara. Tipo, eu tava com vergonha. E aí, eu não queria, cara, falar não. Tipo, assim, não, sai fora, sua gorda. Eu não queria falar isso, cara. E tipo, e aí os quatro, porque além dessas três minas, o meu brother, o Nauras, tu é um filho da puta. Se tu estiver ouvindo isso, vai te fuder. Começou a te botar pressão, falar, não, pega isso, não, pega ela, vai, pega, pô, vai, pega, não sei o quê, vai. Aí eu, não, aí tipo, eu na minha cabeça, não, pelo amor de Deus, não. E aí, tipo, eu comecei a, tipo, eu só tava sentado ali de boa, eu, tipo, eu tava todo vermelho, só que aí, tipo, essa gorda, a gorda número um, começou a chegar pra mim e falar, a gorda número um é a que pediu pra me beijar. Ela chegou assim e falou, ai, você é tão fofo, você é tímido, né? Ai, eu adoro homens tímidos, é como se fosse amor à primeira vista. Pai do céu, cara, eu comecei a ficar com uma puta vergonha de, tipo, cara, como é que eu saio daqui, meu irmão? Porque eu combinei com a minha mãe de me buscar naquele local, tipo, naquela rua, na rua da praça, então eu não podia simplesmente ir embora. Eu não podia, tipo, levantar, não, galera, eu tenho que vazar, não sei o quê, eu tô indo embora. É porque minha mãe ia me encontrar ali, a gente combinou de se encontrar ali. E aí, de repente, cara, eu comecei a ficar com muita vergonha, cara, porque eu não tenho coragem, cara. Eu não sei. Vocês podem até ter, mas eu não tenho coragem, tipo, chegar. Não, ó, é o seguinte, sua gorda. Tu é feia e eu não quero te beijar. Pronto. E aí, beleza. E o que que eu fiz, cara? O meu pênis começou a ficar extremamente duro, cara. Por quê? Porque, cara, ela começou, tipo, a falar, assim. Aí eu comecei a me desviar do assunto. Ela começou a falar, não, vamos se beijar ali, a gente vai ali no canto, sei lá, eu chupo o seu pau. E aí eu comecei a ficar... O título do podcast, a minha cabeça de baixo começou a reagir. Ela ficou falando, ela de repente me chamou, me falou no meu ouvido assim, ela tinha uma voz sensual, tá uma gorda. Eu não sei porquê, mas muita gorda tem voz sensual. É estranho, mas... Hein? Pelo menos alguma coisa elas têm que ter de mão. Ela começou a falar assim no meu ouvido. Não sei o quê, vamos se pegar. É, eu vou chupar o seu pau ali atrás do arbusto, ninguém vai ver. E aí, cara, tipo, eu comecei a ficar de pau duro, cara. De pau, tipo, duro, tipo, rasgar a calça jeans, cara. Porque já fazia uns dias que eu batia a punheta. Aí, ó. De novo, a iluminação pós-punheta, senhores. Se eu tivesse batido punheta naquele dia, nada disso teria acontecido. Tudo teria... Eu teria, cara, tipo, o meu pau estaria mole e eu estaria de honra intacta. Só que, o que aconteceu? E aí, tipo, aí eu comecei a falar, aí, tipo, eu comecei a me desviar. Eu sabia que minha mãe tava chegando, então eu tentei achar um jeito de me desviar e não deixar. E eu fiquei falando, segue a cabeça de cima, Felipe. Segue a cabeça de cima, pelo amor de Deus, cara. Se você comer essa gorda, você vai se arrepender. Se você deixar ela mamar o teu pau, tu vai se arrepender, cara. Tu vai se arrepender, tu vai acordar se sentindo merda. E aí eu comecei a botar toda a minha força de vontade em falar... Não, não sei o que, mas... porque a gente não pode sair outro dia. Eu te passo meu contato. E aí, obviamente, eu ia passar um telefone falso. Porque eu sou desse filho. Eu sou um filho da puta, tá? Não vem com essa, cara. Vamos pra puta que pariu. Eu ia passar um número errado mesmo. Não vem me falar... que coisa feia, não sei o que. Cara, eu não sou um santo. Em uma situação desesperadora, quando tem uma gorda McDonald's querendo comer teu pau, e eu não querendo ter meu pau comido, eu procurei uma saída desesperada. E eu achei essa. Mas a moralidade... Foda-se. E... É viver ou morrer. E... Aí, cara... O que se seguiu... Foi que eu comecei a falar... Não, eu te faço meu contato, não sei o quê. Aí ela começou a falar... Não. Ela começou a falar bem baixinho, assim... Não, vamos sair daqui. Deixa eu chamo um Uber e a gente vai pro motel. Aí você me come. Não sei o que. Aí eu vou pro motel. Vamos pro motel. E aí, tipo... É difícil recusar, né, cara? É difícil. Mas eu falei, não. E eu talvez tenha recusado porque eu não tinha dinheiro. Então, isso pode ter influenciado a minha decisão. E também porque minha mãe já tinha chegado. Ela estava ali do lado da rua. Já era 1:30 da manhã. Então, eu falei... Não, olha, é o seguinte. Aí ela tipo, não, tô indo embora, não sei o quê. Pai, minha mãe chegou, eu tenho que ir embora. Eu dei graças a Deus. E aí eu comecei a ir pro carro da minha mãe. Aí, de repente, ela vem... Tipo, aí de repente, cara, ela tipo, ela bate assim no meu ombro, né? Bate tipo a mão no meu ombro. Aí eu me viro, cara, ela me rouba um selinho. Tipo, ela me deu um assim na minha boca. E ela, de repente, ela entrelaça o braço comigo e fala: Não, eu quero conhecer sua mãe. Eu quero conhecer sua mãe. Aí, tipo, e ela falou desse jeito, cara. Tipo, ela, não, eu quero conhecer sua mãe, não sei o que, deixa eu ir lá falar com ela. Aí eu, puta que pariu, velho, que gorda bêbada chata do inferno, bicho. Meu Deus, cara, como é que se livra de uma praga dessa, velho? Se eu tivesse, tipo, um Big Mac aqui no meu bolso e jogasse no chão, era provável que eu me livrasse de uma porra dessa. Mas eu não tinha um Big Mac no meu bolso, magicamente não apareceria um Big Mac no meu bolso. E aí, como é que eu me livrava? Eu tinha uma gorda entrelaçada com os bração de chuchudo assim, me agarrando. Falando, eu quero conhecer a minha sogra. Ela falou assim, cara. Ela falou, deixa eu conhecer minha sogra. Aí eu, meu Deus do céu. Aí eu tinha... Aí, novamente, eu tinha duas opções. Ou eu dava uma porrada nela. Ou ela cair... Ah, caralho. Pera aí. Eu fui atrapalhado aqui. Mas, enfim, retornando ao raciocínio. E ao clímax da história, ela chegou assim, deixa eu conhecer a minha sogra, não sei o quê. E aí, como eu estava dizendo, ou eu dava uma porrada bem dada no nariz dela e deixava ela inconsciente, ou eu, sei lá, cara, ou eu tentava convencer ela de não ir falar com a minha mãe, usando minhas técnicas altamente eficazes de persuasão. Eu comecei a falar assim, não, que não sei o que, não dá, eu tenho que ir embora, não tem tempo pra conversar. Cara, mas vocês sabem que lidar com bêbado é uma porra. Não sei se vocês já tiveram que lidar com bêbado, mas eu tenho uma grande história de ter que lidar com amigo, com brother bêbado, ter que ficar cuidando de brother bêbado. Então, parecia uma mula teimosa. que não queria me ouvir. E aí de repente, cara, minha mãe, tipo, sai do carro e começa, tipo, a acenar pra mim e falar: ah, tô aqui, não sei o quê, blá, blá, blá, já tô há 10 minutos, já tô há 5 minutos esperando. Aí acabou, cara, aí fudeu. Aí ela começou a me puxar lá pra minha mãe, aí minha mãe falou: não, quem é essa aí que você tá aí, filho? Aí, cara, meu Deus, ela começou a, tipo, a falar: não, prazer. Ela, tipo, ela começou a falar, ela começou a conversar. A gorda número 1 chegou na minha mãe e começou a falar assim. Ela falou as seguintes coisas: não, olha, prazer assim, desculpa incomodar, parecendo um mendigo pedindo dinheiro, ou sei lá, um pregador, e falar assim: ai, desculpa incomodar, mas é que eu achei seu filho tão bonito. Ai, eu achei, eu, assim, eu acho que eu me apaixonei à primeira vista. Eu: não, não, não, cara. Cara, segunda vez numa noite só que eu comecei a ficar, tipo, vermelho, cara, porque minha mãe, imagina, cara, mulher feia, horrorosa, chega na tua mãe e começa a falar essas porra, tipo, e a tua mãe nem conhece. Eu nem apresento mina pra minha mãe, cara. Eu nunca nem apresento, de repente chega uma gorda aleatória e começa a falar com a tua mãe, cara. E eu só queria dar o fora dali, cara, eu queria desaparecer. Ela começou a conversar com a minha mãe. Aí de repente ela falou: não, é que eu sou... Aí a gorda número 1 começou: não, é que eu sou a filha do dono de uma pizzaria famosa e não sei o quê. Ah, então eu não sei o quê, mas aí minha mãe, cara, eu não sabia que ela tinha essa habilidade. Ela começou a usar o mesmo, ela ativou o modo caguei, que nem eu, e começou a falar: é mesmo? Não, ah, não, mentira, é mesmo, não sei. Aí eu comecei a sorrir, cara, porque eu percebi que minha mãe também já tava cagando e andando pra isso. Pra o que ela tava falando. Aí de repente, cara, eu só falei, aí ela começou a falar: não, mas é que eu tô com uns problemas, sabe? Ai, minha vida tá uma merda. Ela tava bebaço falando com ela. Imagina, cara, a mina bebaço falando contigo aleatoriamente de noite. Tu vai buscar teu filho lá no rolê dele, uma e meia da manhã, e de repente chega lá uma gorda de 25 anos e começa a falar assim: ai, mas é que minha vida tá uma merda. Ai, cara, aí de repente, assim, tipo, cara, minha mãe é uma pessoa muito educada, então ela, assim como eu, ela não vai simplesmente mandar a gorda embora. Só que aí chegou uma hora, cara, que eu já tava tão puto, eu tava ficando tão irritado, tipo, eu tava começando a, tipo, apertar meu punho, porque, cara, eu tava me sentindo envergonhado, cara, de ter uma, tipo, ela tava bebaça, cara, cheirando a cigarro, a álcool, maconha, e falando com a minha mãe, cara. Eu não queria, tipo, porra, eu não queria deixar ela encher o saco da minha mãe, cara. Ela já encheu o meu saco pra caralho. E eu não vou deixar ela ficar enchendo o saco da minha mãe. E aí, o que que eu fiz, cara? Eu só falei: não, ó, é o seguinte, eu tenho que ir embora. Abri a porta do carro, entrei, falei: ó, tchau. E fui pra casa, bicho. Daí falou pro meu brother, né, naturalmente, antes, pro Rocha e pro Nauros. O Nauros ficou conversando. Ele aparentemente pegou a gorda 2. Parabéns, Nauros. Você é um grande guerreiro. O cara passou... Não passou a rola, mas pegou a gorda número 2. Parabéns. E eu tive um selinho roubado. Fui oferecido um boquetão. Um babão bem gostoso. Fui oferecido motel. Sexo com uma massa extrema de carne. E, senhores, eu escutei a cabeça de cima, senhores. E foi difícil, cara. Eu realmente tava, tipo, depois de 15 minutos ouvindo a mesma conversa de: eu vou chupar teu pau, eu vou te dar pra caralho, a gente vai fuder a noite inteira. Depois de 15 minutos eu comecei a considerar a ideia de comer ela no motel. Só que aí, graças a Deus, a minha cabeça de cima, cara, eu acho que, tipo, no meu lado racional, a ideia era muito repugnante. A ideia simplesmente não entrava, cara. Porque ela era muito horrorosa. A ideia não entrava. E aí o meu lado racional superou a cabeça do pau e falou assim: olha, cara, não faz isso. Você vai se arrepender pelo resto da sua vida. E, senhores, e o que, que eu fiz, cara? E o que, que eu fiz para me livrar dos pensamentos malditos? Dos pensamentos, esses pensamentos aí de tipo... Porque eu fui para casa, cara, de pau duro, porque eu fiquei pensando assim: pô, cara, eu queria comer alguém, bicho. Pô, eu sou um homem, né, cara? Tava com vontade de comer alguém. Só que aí o que, que eu fiz? Logo que eu cheguei em casa, cara, eu bati uma punheta. E acabou, cara. Acabou. Depois que eu bati a punheta, cara, sabe o que aconteceu? O meu lado racional dominou completamente, como eu falei na iluminação pós-punheta. E aí não teve outra, cara. Não teve outra. Eu simplesmente dormi tranquilo, falando, graças a Deus eu saí daquela enrascada. E falei, puta que pariu, como é que eu considerei comer ela, cara? Como é que eu considerei? Como, entendeu? E é foda, cara. E pra fechar com chave de ouro o relato, no dia seguinte, às 4 horas da madrugada, eu acordei. Não, às 4 horas da madrugada, ela me mandou uma mensagem. Eu acordei no dia seguinte. Eu olhei meu WhatsApp e tava lá uma mensagem dela. Falando assim: oi, com uns 6, 5 i's. E falando assim: manda um oi pra minha sogra. Haha. Aí eu, como homem sensato, um homem com que após ter batido uma punheta... Um homem que após ter batido uma punheta se libertou dos seus desejos carnais temporariamente. Eu bloqueei. Eu bloqueei a meliante. E imediatamente falei com meu brother. Ô, velho, tu passou meu... Eu falei com o Naurus. Ô, Naurus, tu passou meu número pra ela? E aí o Naurus falou, não. Aí eu falei, perguntei, pô, então como é que ela arranjou meu número? Ele falou, pô, não sei. E ela está bloqueada até hoje. E, bem, foi uma baita noite, senhores. Uma baita noite em que eu dormi sozinho. Então, senhores, esse foi o Apenas um Cara Cast. Espero que vocês tenham gostado do relato. Bem, eu não sei se foi bom, mas eu acho que foi uma história interessante, emocionante. Que rendeu. Eu acho que rendeu, deu pra falar tudo que eu queria falar. E, então, vai ter... Só lembrando a todos. Vai ter... Eu vou gravar com o Thiago essa sexta, então fiquem atentos. Se tiverem sugestões de temas para eu falar com o Thiago, ou alguma pergunta, ou qualquer coisa, mandem aí nos comentários, beleza? E no podcast com o Thiago eu vou marcar a live para sábado ou domingo e vou dar a hora também, beleza? Então, muito obrigado a todos que escutaram. Espero que vocês tenham gostado. E um grande abraço, senhores. Uma boa noite a todos.